pouco. Diz que ele tá muito louco. Só relaxa a mente e o corpo. Depois de passa o sufoco. Trabalha o dia inteiro e no final tá ganha pouco. E luta pra que um dia ele possa chegar ao topo. Usando o dom que Deus lhe deu. Entre nobres e plebeus. Com metas que estabeleceu. Mostrou que não se corrompeu. O preço é alto, ele sabe que vai pagar. Mas na sua plantação só o bem que irá brotar. Na rima um guerreiro, na rua um verdadeiro. Manda faia na babia com uma chama do isqueiro. No sistema de merda se sente um forasteiro. Mas isso não é problema, pois o estilo é gangueiro. Eu sei que dói olhar e perceber que existe gente como nós. Postura original, pois aqui não é pré nem pós. A malandragem tá num tom da voz. Máximo respeito, a banca dos rude boys. Porque a favor do fogo, se o fogo é pela vida, eu luto contra o fogo, se o fogo é pela morte. Ando na estrada sempre com a cabeça erguida e levo minha vida e não conto com a sorte. A favor do fogo, se o fogo é pela vida, eu luto contra o fogo, se o fogo é pela morte. Ando na estrada sempre com a cabeça erguida e levo minha vida e não conto com a sorte. Só quem já sangrou reconhece a dor do corte. Não se acomodou quando o frio bateu bem forte. Ajudou a quem sempre lhe deu suporte. Comemora a vida driblando sempre a morte. Me livrar de todo mal, purifica com seu sal. Tira de perto de mim tudo que é banal. Pra curtir o natural, com a família tá legal. Sem conspiração pra não quebrar o meu astral. Entre trancos e barrancos, alegrias e prantos. Os amigos não são tantos, sabe quem eu sou. Eu não sou santo, eu não me escondo. Enquanto uns vão, fica de canto. Eu mando ideia em forma de flow. Então glórias e glórias ao Pai. Com determinação na caminhada a gente vai. Com pedras curtas, pernas da mentira não se aguentam. E como a Babilônia também cai. Glórias e glórias ao Pai. Com determinação na caminhada a gente vai. Com pedras curtas, pernas da mentira não se aguentam. E como a Babilônia também cai, cai, cai. A favor do fogo, se o fogo é pela vida, eu luto contra o fogo, se o fogo é pela morte. Ando na estrada sempre com a cabeça erguida e levo minha vida e não conto com a sorte. A favor do fogo, se o fogo é pela vida, eu luto contra o fogo, se o fogo é pela morte. Ando na estrada sempre com a cabeça erguida e levo minha vida e não conto com a sorte. Menino chapa o fogo, diz que ele tá muito louco. Só relaxa, mente o corpo. Menino chapa o fogo, diz que ele tá muito louco. Só relaxa, mente o corpo. Menino chapa o fogo, diz que ele tá muito louco. Só relaxa, mente o corpo. Menino chapa, só relaxa, mente o corpo. Menino chapa o fogo, diz que ele tá muito louco. A favor do fogo, se o fogo é pela vida, eu luto contra o fogo, se o fogo é pela morte. Ando na estrada sempre com a cabeça erguida e levo minha vida e não conto com a sorte. A favor do fogo, se o fogo é pela vida, eu luto contra o fogo, se o fogo é pela morte. Ando na estrada sempre com a cabeça erguida e levo minha vida e não conto com a sorte. Ha ha ha.